verdade, cheira já a carnaval e comigo tenho na Rádio Boa Nova Rita Rodrigues. A Rita, que é de Lagares da Beira, está também envolvida então na organização do carnaval da Beira Serra. Olá, Rita, bom dia, bem-vinda à Rádio Boa Nova. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Rita, também sempre esteve de alguma forma envolvida, não é? No carnaval sim, de Lagares da Beira. Há 15 anos já. Este ano com uma responsabilidade... Uma posição um bocadinho diferente. Portanto, o carnaval que vai acontecer, mas teve para não acontecer, é isso? É verdade. Pronto, devido a vários fatores, a última comissão não se mostrou disponível para a sua organização, sendo que o carnaval em Lagares da Beira já tem mais de 50 anos e é um evento que está enraizado na população, porque já... é habitual e já não vivemos nós sem o carnaval de Lagares da Beira. Devido a esse sentimento da população, um grupo de amigos em conversa num dia aperceberam-se que realmente essa situação não ia acontecer, que o evento não se ia realizar, e então eles pensaram: bem, temos que ser nós e vamos para a frente. E assim nasceu a organização. Mas isso foi tudo há muito pouco tempo. Foi à volta de um mês, três semanas. É um tempo apertado, é verdade. Portanto, um carnaval organizado em tempo recorde. É verdade, mas com boa vontade e com a vontade de todos e com um grupo de amigos e tudo junto, estamos a ir. E por isso chamam mesmo a esta comissão organizadora Amigos do Carnaval. Exatamente, foi mesmo um conjunto de amigos. São quantos, tem noção? São muitos. Muitos amigos. Pronto, assim mais à frente são uns 5, mas depois está muita gente por trás a colaborar na ajuda e a dar ideias. Uhum. Sim. Portanto, o seu marido assumiu a presidência desta comissão, podemos digamos dizer que foi... assim, o Paulo Brites, não exatamente. É? Exatamente, uhum. Digamos que foi a pessoa que disse, então vá, vamos... Bora, vamos para a frente. E a Rita também logo disse que sim. E eu também. A Rita costumava participar no carnaval? Quando era mais garota participei durante muitos anos. Uhum. É verdade, agora os últimos anos não tenho participado, porque também a nível de trabalho não me tem sido possível. Pronto, não trabalho, nem sempre estou disponível, claro, para isso. Mas gosto quando a terra é falada em Lagares da Beira pelo carnaval e é conhecido como tal. Muito bem. Portanto, puseram mãos à obra, não é verdade? E está aí o cartaz do carnaval de Lagares da Beira, disponível em tudo que é redes sociais. Uhum. E vamos falar dele também aqui, Rita. O que é que está então previsto para esta festividade do carnaval, portanto, entre 3 e 5 de março? Então, assim, vamos começar com o meu tradicional do dia 3, na segunda-feira, antes do dia de carnaval, com o baile do chapéu, uhum, que é o baile tradicional de Lagares, sempre existiu, com o grupo JP. O baile começa à volta das 21h30, a entrada é livre. Aproveitava agora também para dizer, só não levarem só os chapéus, também irem mascarados e disfarçados, que fica engraçado, estamos no carnaval e vamos nos divertir todos. Muito bem. Portanto, e há um concurso. É um concurso para chapéus. Sim. Já é tradicional em Lagares fazer o concurso do chapéu. Sim, já é uma tradição. Terça-feira, o tradicional desfile, à volta das 14h30. Vão ser à volta de 11 carros algóricos, com volta de 200 participantes. Este número de carros já é o habitual em anteriores, sim, à volta disso costuma acontecer. Sim, uhum. Sim. Portanto, à volta de 200 participantes, tudo gente de Lagares da Beira ou não? Não, vamos... O carnaval também tem conseguido abrir as suas portas, isso, a pessoas de fora. Exatamente, e é isso que nós queremos cada vez mais, trazer mais pessoas de fora, mais freguesias vizinhas a participar. Neste momento, em princípio, vamos ter 3 freguesias vizinhas a participar no nosso carnaval. Quais são? Vai ser Travanca, Meruja e o Herdal. Uhum. Em princípio, se tudo correr conforme nós estamos a planear. Muito bem. E no que respeita então à participação, também estão a envolver as entidades da freguesia, escolas, instituições? Sim. Em anos anteriores o que seria assim? Sim, também sim, vai acontecer? Vai continuar a ocorrer conforme tem ocorrido todos os anos. Portanto, sim, envolvem as forças vivas da freguesia de Lagares da Beira. Sim. Muito bem. Portanto, isto no desfile de carnaval. E quanto ao tempo? Já foram verificar e pesquisar o que é que nos diz a meteorologia? energia para essa tarde? É sempre uma curiosidade, porque nós temos um bocadinho de azar em Lagares. Já houve anos em que não conseguimos sair, mas já fomos ver e em princípio este ano corre tudo bem e o tempo está a favor do desfile e não chover. Muito bem, portanto, isso é que é, não chover é que é o importante. Mesmo que esteja frio, não há problema. Não chover é que é mesmo importante. Estão à espera de muitos visitantes, Rita. Qual é que é o sentimento que vocês têm nesta altura? Nós são capazes de atrair muita gente? Nós contamos com isso, porque todos os anos tem havido muitos visitantes. É um bem para a freguesia. Também damos a conhecer a freguesia com o carnaval e com os visitantes. E estamos a contar com isso. Estamos à espera disso. Muito bem, portanto, quem escute é vir ao carnaval de Lagares da Beira. Ainda na terça-feira, à noite, há também o baile de carnaval. Há também o baile de carnaval, às 21h30, com o Flash Music. Também é gratuito a entrada. Sim. Muito bem. E os bailes são onde? São nos Bombeiros de Lagares da Beira. Os Bombeiros de Lagares. Sim, que nos forneceram o espaço e que nós agradecemos por isso. E também vão participar no carnaval? Vamos ter a fanfarra, sim. Vai acompanhar a rainha, como é tradicional todos os anos, sim. E a rainha é uma pessoa de Lagares da Beira? É uma pessoa de Lagares da Beira, uma jovem, com 14 anos, que vai ser a rainha este ano. Muito bem. Depois, Rita, outro momento importante do carnaval de Lagares da Beira, que é na quarta-feira. Que é icónico, que são as nossas deixas. E o enterro do intruso. E conseguiram reunir as deixas neste espaço tão curto? Sim. As caixinhas estão espalhadas, as pessoas estão a colaborar. Para quando abrimos as caixas, logo vemos a surpresa que temos, não é? Pois, porque isto de facto é um momento de grande curiosidade, certo, não é? Mas é preciso também ter ali algum fair play e saber lidar com isto que é uma brincadeira. Exatamente, é preciso perceber que isto é uma brincadeira e estamos no carnaval. Mas também não há carnaval de Lagares sem as tradicionais deixas, não é? Certo. É o tradicional, isso temos de terminar com as deixas e o enterro do intruso. Como é que funciona o enterro, Rita? Pode explicar? Eles têm um sítio para sair, saem dos bombeiros, vêm, correm a freguesia, têm 3, 4 paragens já certas para ler as deixas. Ao final das deixas, ao final da noite, eles vão ao sítio de onde saíram e fazem o enterro do intruso. Uhum. E a população costuma aderir? Sim. Porque aquilo vai uma espécie de procissão? Não só de Lagares, costumamos ter sempre muitas pessoas de fora a assistir. Sim. Muito bem. Portanto, esta é uma organização do Grupo de Amigos do Carnaval, mas contam com alguns apoios também, Rita. Certo, a Câmara está a participar. Portanto, vocês comunicámos e falámos e prontamente disseram sim, vamos colaborar, a Junta de Freguesia também deu o seu apoio e por trás temos alguns comerciantes em Lagares que também nos estão a dar algum apoio. Portanto, os bombeiros voluntários também apoiaram. Sim, também, eles deram porque eles têm o espaço e nós quando comunicámos eles prontamente disseram sim, podem usar o espaço, também o espaço do baile, também outro espaço, a parte para fazermos os almoços, para fazermos os lanches, eles forneceram isso tudo sem problemas nenhum, sim. No espaço de um mês, mais ou menos, Rita, foi possível reunir um orçamento necessário para fazer face a estas despesas? Porque isto é um trabalho que dá muitas despesas, não é? É um trabalho que dá muitas despesas, temos que ser muito focados no que estamos a fazer, mas sim. Estamos a contar que corra tudo bem, não é? Porque ainda não acabou, ainda agora começou. Ainda nem começou. Não, já começou. Há muito trabalho por trás, para sair um carnaval há muito trabalho por trás, mas vai correr tudo bem. Vai desfilar? Não, vou estar a trabalhar. Pois, não estou a trabalhar, estou a trabalhar na comissão. Sim. Muito bem, mas gostava de desfilar. Eu não sou muito do desfile. É verdade, mas tenho um filho que gosta muito e eu vou acompanhá-lo. Muito bem, sim. Pronto. Rita, o que é que espera deste carnaval de Lagares da Beira? Eu espero que toda a gente, toda a população, todos os visitantes se divirtam e gostem. É o que eu espero. Portanto, e a ideia foi não deixar a tradição. Porque nós ouvimos muitas pessoas a dizer é um carnaval com tantos anos e realmente ninguém quer participar, ninguém quer organizar. Não, ninguém quer. Também é preciso tempo e é preciso despender o tempo, não é? Vivemos numa altura, numa sociedade em que as pessoas têm cada vez menos tempo. Mas há um bocadinho falou aí de uma uma palavra interessante, que é o foco, não é? Se as pessoas se focarem em algo que querem muito, acabam por conseguir concretizá-lo. Sente-se feliz, Rita, por, enquanto lagarense, também estar a dar o seu contributo, a Rita e o seu marido e os outros amigos, por poderem dar vida a este carnaval de Lagares. E a dar a conhecer a minha terra. Pronto. Porque nós a falarmos do Carnaval Beira Serra, que é um carnaval que existe há muitos anos, que começou a ser o único carnaval do concelho, no início, é bom falar nele e bom divulgar a nossa terra, onde nós vivemos e onde nós nascemos e crescemos. Portanto, é o momento de convidar quem nos escuta a vir ao carnaval, Rita. Exatamente. Então eu agradeço que venham todos ao carnaval, que se divirtam e que o tempo vai estar bom e que vão gostar de ver o nosso carnaval, o nosso desfile. Muito bem. Rita Rodrigues, então, da Comissão de Organização deste Carnaval de Lagares da Beira, o Carnaval da Beira Serra. Rita, que faz parte do grupo de amigos do Carnaval, que neste ano decidiram, então, não deixar cair esta tradição e levar por diante o Carnaval. É suposto que este grupo de amigos continue também em próximos anos com o Carnaval, Rita? É sim. Eu tenho vontade e o meu marido tem vontade e penso que os outros grupos, as outras pessoas, também têm vontade disso. Sim. E a ideia será sempre melhorar. A ideia é sempre melhorar. Já temos ideias até para o ano. Eu pelo menos tenho algumas. Para este ano é que já era difícil. Já era então difícil. Curto, foi um muito espaço curto, tempo, foi não é? Muito curto, sim. Rita, tudo bom? Um bom carnaval em Lagares da Beira. Obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova. Muito obrigada e espero pela vossa presença lá também. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Rita Rodrigues, então, do grupo de amigos do Carnaval de Lagares da Beira, o mítico Carnaval da Beira Serra, que vai sair à rua no tradicional cortejo na próxima terça-feira à tarde, dia de carnaval, mas envolve todo um programa que corre de segunda a quarta-feira e que termina com uma iniciativa icónica, como nos disse a Rita, que é a leitura das tradicionais deixas e o enterro do entroço. A não perder neste fim de semana e até, aliás, de segunda a quarta-feira em Lagares da Beira.